é santo. Este lugar está cheio da unção de Deus. E aqueles que quiserem realmente vai sair daqui impactados com esta unção. Quem quer, levanta a sua mão aí em nome do Senhor dos Exércitos. São 100 anos de Pentecoste no Brasil. Oh, aleluia! Eu sinto o peso da glória de Deus. Tem uma nuvem lá do céu que está parada aqui. A chuva de milagre vai descer. A cachoeira de poder eu já começo a sentir. É a unção de Deus que está presente aqui. Posso ver. As suas mãos para os céus, irmão, vai para receber. Está descendo como um vulcão em erupção. Igreja, se prepare, pois já está descendo um som. Vai! A unção de Deus está descendo aqui. Ela quebra o jugo, faz o inexistente existir. A unção de Deus vai se espalhar. É, exalte e glorifique. Tem unção neste lugar, neste lugar. Já sentiu aí? Eu tô vendo, tem, já tem gente recebendo, hein? Eu tô vendo ali, olha que coisa linda. É, é. Foi essa unção que Deus. já está sentindo aí, levanta a mão. Porque onde a unção de Deus chega, todo mal é expulso.